É só isso, meu baião. Então tem mais nada, é um quarto sem janelas. E uma cama de é só isso, meu baião. E não tem mais nada, não.